Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. Simbora, galera. Começando o Central do Sertanejo dessa quinta-feira, 26 de setembro de 2013. Comigo, Michele Ferracini, te fazendo companhia, trazendo muito sucesso e música bacana. A edição de hoje, dessa quinta, começa com Amanda e Munhoz e Mariano. Só eu amei. Papel de palhaça pra quê? Pra rirem de mim. Chega! Agora eu vou por aí dançar de quem gosta de mim, me satisfazer. Mas tudo irá passar, pois um dia eu encontro o meu caminho. Vou te tirar do meu peito, enfim, já não posso mais lutar contra o destino. Sente aqui comigo, nós iremos conversar, pois se for assim não quero mais chamar. Chorar dias e noites sem saber pra onde ir, sentimento assim não quero mais pra mim. Vamos lá! Quem sabe parar de fazer papel de palhaço pra quê? Pra rirem de mim. Agora eu vou por aí gostar de quem gosta de mim, me satisfazer. E pra ficar bonito agora, todo mundo junto, vamos lá, mundinha, simbora! Quem sabe parar de fazer pra rirem de mim. Agora eu vou por aí gostar de quem gosta de mim, me satisfazer. Lindo demais. Obrigado, Amanda, de coração. Sucesso. A música que você gosta de ouvir toca aqui no Central Sertanejo. Eu compus essa música pra pessoa que mudou a minha vida, que vocês estão vendo que é ela, essa mulher aqui. Mudou a minha vida em todos os sentidos. O nome dessa música não podia ser outro nome senão Maria. Quando cai a noite e o teu cheiro invade o meu coração, teu beijo me alucina e me ensina o que é paixão. Sei não, sei não. Nem esse tal de Freud explica o lance entre eu e você. Nós somos a mistura que o amor bem sabe fazer. Por quê? Por quê? Maria, o verso da mais linda poesia, com 60 de pura magia. Magia de amor, Maria. Meu coração bate no seu compasso,

sertanejo. Se depender de mim, eternamente ficarei sempre ao teu lado. Gosto de tudo, do teu beijo, do teu cheiro, teu carinho, teu abraço. Se depender de mim, as tuas lágrimas serão apenas de felicidade. A minha vida é um livro aberto e esse amor é a minha verdade. Eu sei você, não existo mais. Só você que transformou todo o meu ser. Quem me olha pode ver coração. Era pedra, virou ovelha, o que era fera. Se depender de mim, as tuas lágrimas serão apenas de felicidade. A minha vida livro aberto e esse amor é a minha verdade. Eu sei você, não existo mais. Só você que transformou todo o meu ser. Quem me olha pode ver. Eu sei você, não existo mais. Quem me olha pode ver coração que era pedra, virou ovelha, o que era fera. Coração que era pedra, virou ovelha, o que era fera. Coração que era pedra, que era fera. Central do Sertanejo. Pai, eu tô fora. Finge pra me ter na cama. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. A mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei. Não quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Tem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Ouvi ou dançou. Você vacilou. Tô falando que com não vou. Acabou, acabou. Ouvi ou dançou. Você dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, não quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Tem mais um segundo do meu. sertanejo, sucesso do Luan Santana, Acabou, Acabou. Antes conferimos o Neto e Frederico, Depende de Mim, Rony Rangel, Sweet Chic e Rodolfo com a música Maria. Esse é o nosso Central do Sertanejo e as melhores pra você ligadinho aqui na Melhor. Intervalo, daqui a pouco tem muito mais sucesso. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o nosso Central do Sertanejo desta quinta-feira. Simbora continuar a edição de hoje com Fernando Sorocaba, Amor. Chora, e agora o céu chora. Amor, a tempestade não passa, e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Chora, e agora o céu chora. Amor, a tempestade não passa, e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Sertanejo. Ah, cê é louco, bicho. 1,60m de pura sedução. São 2h40, é hora de meter pressão. Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela. Quero ver o seu vestido preto jogado no chão. Quero ver a minha boca suja com seu batom. Quero ouvir você falar baixinho em meu ouvido. Fica mais um pouco, amor. Quero ver o seu vestido preto jogado no chão. Quero ver a minha boca sujar com seu batom. Quero ouvir você falar baixinho em meu ouvido. Fica mais um pouco, amor. Cê é louco, ela é top demais. Cê é louco, ela beija demais. E assim eu vou me apaixonar. Cê é louco, uma noite foi pouco. Cê é louco, eu já quero de novo. E tô louco pra te encontrar. Cê é louco, ela é top demais. Cê é louco, ela beija demais. E assim eu vou me apaixonar. Cê é louco, uma noite foi pouco. Cê é louco, eu já quero de novo. E tô louco pra te encontrar. Pra te encontrar. Metro e 60 de pura sedução. São

juízo, moleque, que isso é pro seu bem. Menino, cria juízo, você tem que virar homem. Só não cria o juízo, porque não sei o que ele come. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Ô 2x1, esse tal de juízo é de comer ou de passar no cabelo? Coisa boa, não é? Eu não sei o que é esse trem não, mas deixa pra nós, 2x1. Segura, João Carreiro e Capataz. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. É só mãe e mulher que fica falando esses trem. Toma juízo, moleque, que isso é pro seu bem. Menino, cria juízo, você tem que virar homem. Eu só não crio juízo, porque não sei o que ele come. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não precisa. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo, eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo, eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Porque não engarrafaram e acho que não preciso. Central do Sertanejo. Fico calado, sou um menino dormindo, mas que pode despertar com apenas um ruído. Quando menos se espera, quando menos imagino, eu te sigo, eu te cerco, digo que estou sentindo. Mesmo dizendo em prantos que te quero, me desprezas como um louco varrido. Pois não sabes quanto tempo em meus sonhos tens vivido, e nem tanto quanto chorei. Não, eu não me dou por vencido. Eu quero um mundo contigo. Juro que vale a pena esperar, esperar. Esperar um sorriso, só um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, eu não me dou por vencido. Tenho uma flor pra te dar, junto com um coração e palavras sinceras. Meu amor é um oceano e na terra a primavera. E te amar foi o que eu aprendi nessa vida. Ainda mais cada dia, pois não perco a esperança de ganhar minha alegria. Eu não iria te esquecer, quando te vi eu já sabia. De você eu não vou desistir. Esperar, esperar, esperar um sorriso, só um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, eu não me dou por vencido.